10 alinhamento a terra, Zuca 071. Alinhamento a terra, Zuca 071. Pronto para cópia? 3662, pronto. 3662, autorizado Natal, nível 390, via Upper Zulu 10. Saída Fuca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8. Aciona 5035, corteja. Entre autorizado Natal 390, Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva esquerda. Saída Fuca, transição de par, controle 19.8, transponder 5035, 3662. 3662, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamada para pushback e sonamento. Pátio 02, na final, para o Pátio Graé. 702, livre pouso, Pátio Graé, o vento 180 graus, 109, informe no solo. 180 com 10, formará no solo, o Pátio 02. Moment. TAM 3455 ao controle, está em contato o radar, câmbio. 3455. Portugal 157, via bomb arrival, cliente 2000, altimeter 1016. Via bomb arrival, clear 2000, canage 1016, call 157. Decolagem azul, vento 180 graus, 109, azul 4071. Autorizado a decolagem, 4071. Sérgio Guardião, solo os 25, frequência livre. Frequência livre, 25, boa noite, 02. Boa noite. Front Torre ou Avianca Brasil, no ponto de espera, pronto. O 6310, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6310. Quase 071, decolou os 27, controle 19.8. 19.8, boa noite. Boa. Guardião 02, acione stand-by, transponde, por favor. Boa noite, Azul 4071, decolando a sua escuta. Azul 4071, é o controle, meu cordial, contato radar. Salvador, boa noite, tá 3858, centro de informação Bravo, Fortaleza 370. Prossiga 3858. Informação Bravo, Fortaleza 370. Passo para a cópia, 3858. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5040, Cotella. Seja do Fortaleza, nível 370, via Frisuru 9, da Momo, transição frote. Decola pico no 0, curva esquerda, 19.8, controle 5040, transponder, 3858. 3858, cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Vamos lá. Bianca 6310, decola os 28, controle 19.8. 19.8 agora, obrigado. De controle, o Avianca Brasil 6310 na saída Puca. Avianca 6310, controle, contato radar. Gente, subindo ao 350, pode ser pro 350 devido formações logo na nossa proa de decolagem. Eu não entendi. A gente voa à esquerda, proa 070 devido formações. Autorizado de desvio, vai manter por quantas milhas a proa 70? 40 milhas aproximadamente. Anotei, será informado ao centro de controle diário. Obrigado. Salvador, muito boa noite, Rabijete 6748, informação Bravo, cruzando 180 para o 50. Não entendi. 6748, Rabijete, cruzando 170 para o 50. Ok, Rabijete 6748, via chegada a Mari, desça para 2000 com 1016. 2016, via 6748. O 6310 informa que vai voar na proa 045 agora, mais 20 milhas. Gente, vamos informar mais uma vez o centro de controle que agora a proa será 045 por 20 milhas. Confere, temos uma grande informação aqui logo na proa, obrigado. Autoridade chama para o táxi 3662. 3662 chamará para o táxi. As formações agora, pode ser direita proa de Aracaju? É negativo, retorne a saída Puca, Jamo. Gente, 6310. Só informaram 6310 que a proa de Puca teria uma outra formação aqui, então a ideal realmente seria manter a 055. Gente, mantenha-se o desvio e vai formar o centro. Obrigado. Solicita etapa para evitar uma formação aqui 6748 da web. Autorizado, qual é a sua velocidade? 280 nós. Ciente, voando ITAP, reduza para 220 nós. 220, 6748. Azul 4071, chame o centro de controle de área, 1288-1264. 288-264, com o centro, 4071, boa noite. Boa noite. Avianca 6310, no desvio, passa nível 100, chame o centro de controle de área, 12685, caso negativo, 12545. Ok, confirmando, 12685 e 12545. Positivo. Obrigado. Comando esquerda na proa 020 por mais 5 milhas após o ITAP 6743. Portugal 157, clear for approach. Clear for the approach, Portugal 157. OTAN 3662, 99 a bordo, 2,50 de autonomia, Fernando Fortaleza. 3662, 99 a bordo, altímetro 10017, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, chame torre 18, decimal 6. TV táxi Índia e Alfa, ponto de espera 18,6, 3662, obrigado. Boa noite, web 6727, informação Bravo, descendo para uma centena. 727, identifique, desceu 040, chegada bom. Identificou 040, chegada bom. Reduza para 2009. 2009, web 6743. Salvador, boa noite, 3662, ponto de espera pronto. 3662 autorizado, alinhada e decolar, vento 130 graus, 10 nós. Viva alinhada e decolar, 3662. Paulo Salvador, 3154, informação Bravo, 1604. 1604, boa noite, identifique, Dixon 040, chegada a Mari. Sim, 050. 050 na Mari, 1604. Solicito o RNAV da 110. Da 10, o RNAV da 10 será autorizado quando mais próximo. Portugal 157, call tower 118.6. 118.6, boa noite, obrigado, call 157. Web 6748, informe estabilizado no ILS. Amará 48. Agora muito boa noite, é Portugal 157. Establish on localizer, runway 10. Roger 157, continue approach and standby for landing clearance. Approach, Portugal 157. O 604 reduz a 2509. Gente, já está mantendo 2509 lá no 604. Gente. O 362 decolou aos 41 no controle 19, decima 8. 19, 8, obrigado. Boa noite. Portugal 157, near clear to land runway 10, the wind is 130 degrees, 8 knots. Please land runway 10, Portugal 157. 3662, suba 390 na Puca, vigilância. 390 na Puca, informo que vamos ter que manter a proa aqui um pouquinho antes de curvar a esquerda. Sente, autorizado. Pro 80 mais especificamente, 3662. 3662. O TAN 3662 não copia, confirme? É pro 80, a gente vai manter inicialmente, tá bom? Ah, ok, tá autorizado. Obrigado. Salvador, muito boa noite, objeto 6748, final visual. 6748, boa noite, mantém a aproximação, agora em pista livre. Guardando, 48. Portugal 157 on the ground at 44, leave to the right and follow a taxi via Alpha and Juliet to gate number 10. By the right, Alpha and Juliet, gate number 10, and Portugal 157. Voo 604, detectando alguns desvios, devido a informações entre a posição Onda e Mare. O objeto 67. 748, eu cheque 30, livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 8 nós, que negar 1,017. 727, prossegue para 2000, ajuste no 017, família e localizador. 2000 no 017, reportará estabilizado o localizador, web. Controle Salvador, confirma o gol no 04? Negativo, confirme. Estamos efetuando desvio no momento da direita, vamos passar à esquerda da rota devido informações entre a posição Onda e Mari. Sente autorizado desvio, reporte ao término. Tempo. Na 3662, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Salvador, 3858, contra o Sarandano 0. Ali mantém a 10, tá? 3858. Ali mantém a 0, 3858. Objeto 6748, seu solo aos 46, livrando à direita, prossiga na Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette 046748. Pegou 1604. Autorizado, reduza para 2009. Sente, reduzindo 2009, igual na 604. Autorizado, a linha decola da 10, o vento é de 1,40 graus com 8 nós. Autorizado, 690, 3854. Decolou aos 49, chame o controle 1980, tem um bom voo, boa noite. É, controle 1980, 3858. Chame agora a torre 1862, falou. Ok, 186. Salvador, TAM 3858, boa noite. TAM 3858, suba na MUMA ao 370, vigilância. MUMA 370, 3858. Ainda, qual o horário previsto para sair o ABT? 05, 0005. Ok, vou checar então o Recife, se já tem, 330 Recife, será coordenado agora. Valeu, obrigado. Vai atingir o 050, gol na 604. Prossegue para 2000, ajuste no 07, informe estabilizado no ILS. Reduza para 2009. Sim, direto para 2000 pés, ajuste no 07 e já está mantendo 2009, gol na 604. Localizador 6727. Chame a torre agora, 18.6, tem um bom pouso. Obrigado. Pronto, cópia. Tá 3152, atualizado para Recife, nível 330, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é 5043, o controle opera em 119.35. Perdão, 119.80, cottage. Autorizado para Recife, nível de voo 310. Nível de voo corrigindo 330 na Upper Whisky 58, decolando da pista 10, curva esquerda após decolagem, na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5043 e controle 119.8, TAM 3152. Correto, 3152, chame pronto para puxa acionamento. Chamará 3152. Torre, boa noite, web 6727. Está 3 milhas de Simbra. Baixar de checado visual. Já avistado, o objeto 6727 está de pouso na 10. O vento de 140 graus com 8 nós. Quer negar 10017. Pouso web. Informo cabeceira deslocada em 90 metros, já indicada no balizamento e pista úmida, ok? O 6727 tem o objeto. Thank you.